Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 9 esta semana para Dave Garcia e Alex Neza. Break Again. A remix de Luis Mendes. 9. maximum power. It's satisfaction. Life set. Roleplay. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 8, onde está Dave Garcia e Fresh Guitar. É a presença dupla de Dave Garcia nesta contagem esta semana com dois temas. Ei. Seguimos agora para o número 7, onde temos esta semana mais um tema novo, Roberto Sansixto. E este Porquê, um tema que conta com um sample da voz de José Mourinho. 7. 40 y ahora pienso lo que siento, termina mi carrera. ¿Y cómo no puedo decir lo que siento? Tengo solo una pregunta y espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? Estamos no número 6, onde temos este fantástico Seasons de Phoenix Paul. Sim. We'll be right back. Live 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7. Live set. You listen, you groove. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar em bupor.com. Power Play. Vamos agora para o número 5, onde temos Guti e o single All the Girls. Power Play. Esta semana na quarta posição, Andrea Roma e Mark Duncan e este Great Kelly. 4. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos agora já nos três primeiros desta contagem. Temos esta semana na terceira posição Stephen Lee and Granite featuring Xander Black. O tema chama-se Everybody Wants to Rule the World e é uma remix para um original dos Tears for Fears, deste sucesso dos anos 80. Three. A Funky Beat. Live set. Live set. Power play. Número 2 esta semana para Nacho Penadas e este Beck, a remix de Kaki Selection. Back. and it makes me wonder. Live set. Live set. Power Play. Finalmente vamos ficar a conhecer o número 1 da contagem desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Esta tabela são vocês que a fazem. Vamos então para o número 1 esta semana a pertencer a Taito Tikaro e este I Surrender é o número 1 esta semana. 1-1.

Don't let them bring you down. No, the beauty is inside you. Don't let them bring you down. No. Oh, oh. Don't you know? Don't you know? Oh, oh. Motherfucker. djzelis.com. Thank you. zeluis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. www.djzeluis.com Zé Luiz. www.zeluis.com djzeluis.com. www.delwish.com.